Yeah, my name is Muito Trent Draca. Segura! Vem, aquele pique. Vocês aguardam meio-dia, geração leite cupeira. Isso aqui não é só rima, eles são pra vida inteira. Pra essa cena limpinha, trago minhas linhas sujeira. Com olhar de gavião, igual os moleque na biqueira. Vocês são riquinho, rico e protesta sem causa. Tá mais chato que mulher quando tá de menopausa. Quer respeito na rua, respeita sua mãe em casa. Os menor é fogueteiro, não é foguete da NASA. Troco tiro igual Bené, só que não virei playboy. Nas matérias de escola era trocar tiro com a Glock. Quando o chicote estrala, não vem fala que é nóis. A verdade é uma só, foda-se se ela te dói. Você perde sua alma, enriquece só em grana. Cê tá todo endividado, paga de falso bacana. Seu dinheiro é da hora, mas não compra meu talento. Nós vai estourar a boa, acabou o sofrimento. Polícia na viatura, só me vê como elemento. Uma paranga de cinco é motivo pra espancamento. Dá licença, minha gente, muito dreca tá passando. E tô pouco se importando porque os haters tão falando. Nosso cartão de visita é a polícia atirando. E já que morto não fala, mata quem tá respirando. É que é só alto e avante, igual Buzz Lightyear. Seu flow ultrapassado, meu Britney Spears. Vou passar pela zaga, minha baga não apaga. Sei que a vida é amarga, maloqueiro, calça larga. É 300 por minuto, seu velório nós estraga. Curto rap, faço trap, canto rock, ela raga. Minhas rimas tão pra cima, nem sou de usar Viagra. Vida não dá boi, fugi das ocas magras. E esse escudo de franga ainda se consagra. Tão querendo tudo, mas não arruma nada. Geração, fume, filma, adolescência alienada. É fora tema, é fora de mim, aqui fora muda nada. Foi invadir o congresso com o bolso cheio de granada. Nossa revolução não será a televisionada. Desliguem a TV lá no passo que nós vê. Distorceram os valores e venderam pra você. Tudo que eles te vendem, falta cê dar o cu pra ter. Na faculdade da rua, nós já tem TCC. Foda-se o governo, foda-se a polícia. Foda-se o sistema e pau no cu da ditadura. Foda-se o governo, foda-se a polícia. Foda-se o sistema e pau no cu da ditadura. Quero cultura longe da viatura. No cheque tá a minha assinatura. Pepera, mantém a postura. Só que essa desenvoltura, Natal na mesa fatura. Nada me segura, minhas rimas me jogaram nas alturas. Novinha que mexe a cintura, escola sem literatura. O diabo tem na gaveta a minha caricatura. O que eu tenho na cabeça é tortura. Sanidade com loucura, falei no capeta. Até aumentou a temperatura. Minha arte na moldura, diabo sofrendo jura. Hoje nada me segura. Se você for bunda mole, a vida vai ser picadura. Vem com a minha cara e o Didi do seu pai. No rolê com nós, cê não vai. Vem com a minha cara e o Didi do seu pai. No rolê com nós, cê não vai. Vem com a minha cara.